Eu saí porque não é vida. Não é vida pra ninguém. Não é vida pra ninguém. Isso ali não passa de ilusão. Não passa de ilusão. Poder também me defender. Poder falar que realmente não sou nenhum santo. Mas é muita coisa tão me forjando. E o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Foda-se os caras falar pra caralho. Podem matar, mas não vou me calar. Tua vida nem é nada, não vale de nada. Tu vai passar fome se o crime acabar. Tenta pegar TJ na pista, passo voado, tiro pra caralho. Alvo tem quadro, tu fica bolado. Se brota na reta, te raio, te mato. Mais de 10 bico na minha contenção. Vale copão, lança na mão. Bolsa ranela de Eca Trovão. LG crime, Glock do Pentão. Foda-se toda essa espela. Só brotar em uma comigo. Tira a Glock, bota a cara que tu vai ficar fudido. Fecha o cablack, não ligo pra nada. Perfume é sangue, tu fede a medo. Preto de gueto, capiroca grande que come tua filha, foda-se o respeito. Foda-se toda essa espela, só brecha uma comigo. Tira a Glock, bota a cara que tu vai ficar fudido. Mais um mês de aluguel, vivendo de galho em galho. Bolando crime perfeito pra matar o Bolsonaro. Fudendo tanta buceta, moleque menor de idade. YouTube até censura, toca essa na cidade. Olha minha mina, te mato, sobre essa ela te rala. Acerto o de lado, jogo teu corpo no mato, jogo teu corpo no asfalto. Foda-se toda essa espela, só brecha em uma comigo. Tira a Glock, bota a cara que tu vai ficar fudido. Foda-se toda essa espela, só brecha em uma comigo. Tira a Glock, bota a cara que tu vai ficar fudido. Foda-se toda essa espela, só brecha em uma comigo. Tira a Glock, bota a cara que tu vai ficar fudido.